O ajuste no 0 no 5, pistão no 0 molhado. Gente, o 277 está autorizado por uso? Afirmativo. Autorizado por 277. Controle do Satélite Aeroporto, Boranjo, 970, Dagom, Batalha 2, 970. 970, essa identificação autorizada via Mari, desça para 4.000 pés, ajuste 10, 15. Via Mari, 4.000, bom, atenção. Direita, 1211, seu solo aos 40. Ok, 211, à direita, só te informar, Tony, na final 6 nós, 7 nós de cauda, ok? Sim, acho que pra gente aqui aparece 3 nós de cauda com componente também de 3. Ok, obrigado. 050. 2707, bem-vindo a Salvador. Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, obrigado. 2707 é o solo? Sim. A gente efetuou a mudança devido à aeronave que pousou na 28 também reportar vento de cauda de 7 nós na aproximação aí para 28. Aí a gente optou pela 10 pelas facilidades de ter mais auxílios à navegação. Claro, certíssimo. Muito obrigado. Só informei mesmo para ajudar. Obrigado. Grato. Autorizado Recife, via peso 17, nível 330, saída Puca, Jama, Aracaju, decolando da 10 com curva à sua esquerda. Código 5462 e o controle é 1208. 4980, autorizado para Recife, nível 330. Vamos decolar agora da 10, Puca, Jama, Aracaju, intercepta pelo voo 17, são os pontos 462. 208 vai ser o Bravo, no seu patrulhamento de exame. Afirmo. Correto, chama pronto para o chuveiro de acionamento 09. Maravilha. Antônio Salvador, boa noite, 624 da hoje, informação alfa. 324, prioridade décimo 060, ajuste no 095. 060-1015, 624. 15, apesar de ser o ponto da 10, vai 18 mais 5, boa noite. Beatriz 13 aguarde no 04. 6313, prossiga. 6313, fala, posicionamento. Gente, aguarde, mantenha a posição, a aeronave da companhia vai passar a retaguarda, após será autorizado. Olá. Corre, Salvador. 310, autorizado a alinhar e decolado ao 10, vento 280 graus com 3 nós e o ajuste 10, 15. Alinhar e decolar o chanel 310. Passa 80-0-50, gol 1-8-8. 88, desce sem restrições para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 0-5. 2 mil, autorizado LS, passar esse autorizado, 8-8. 3-3, a livre no 04, táxi. Não, táxi, Júlio 6224, possível uma prova de Duna? Autorizado 6224. Duna 060-6224. Paralisado, Mazda Zero. 970, chama a torre 1895. 1895. Oi, Salvador, boa noite. 1970, da Gol, final. 1970, continua a aproximação e reporte bem checado. Bem, na aproximação, já vai ficar travado. Gente, apenas aguardando que está livre, Gol 1970. Nada, cara. Toma pista molhada, o ajuste é o 10, 15 e 3 de componente de cauda, o 9970. É, tá bom. Uso, no 970, vento 280 graus com 3 de cauda, o ajuste é o 10, 15. Levo, bom, 970. O Xenem é 310, decolado ao 51, controle no 208. 208, uma boa noite, senhor. Controle de trabalho, Aerochinela 6318. Corrigindo, 6310. 6310, contato radar, sobe ao 350, via. 350, 6310. 6310, para o TAC, com 1 no 64, 5 e 30 de autonomia, alterna, Galeão. 6224, autorizado. Na descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2.015, o Xanair 6224. Do táxi até o ponto de esperada 1 no 0, torre no noite decimal 95, ajuste no 0, 1 no 5, 1 no 63, 1 no 3. Ponto de esperada 10, 295, boa noite, o senhor 63, 1 no 5. Alfa Juliette Romeu, foi na proa do Rádio Farol Simbra, aguarde vetor para a final ILS. Ativo, reporte para descida. Salvador é o gol 246, em informação Alfa, boa noite. Parante 246, desse mantenha 050 na proa de Bonf, ajuste no 0 no 5. 050 na proa de Bonf, o gol na 246, 0 no 5. Xanair 6224, reduza para 220. Para 220, 6224, está cruzando, só mantém na proa 065 para evitar uma formação. Gente, exatamente nessa proa, sua posição de 12 horas, 13 milhas é o tráfego do precedente. 224, 20, monitorado. Tô no 211 no solo. Certificado, informa que posição com vocês no solo. Informe para o solo no 211 no 970. 220. Boa noite, eu vou... 970, lembrado. 970, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, informa que voltou com vento de cauda 6 nós. Confirmo, obrigado, pode sacar. Poderia confirmar o 970? 970 pousou com vento de cauda de 6 nós, só para informação. Gente, a aeronave que pousou no último pouso da 28 informou que a aproximação da 28 também estava com meia dúzia de nós de cauda. E para nós aqui aparece 3 nós de componente de cauda e 1 nó de diagonal. Aí a gente faz a opção pela 1-0 devido a mais auxílios na 1-0. A 28 a gente não tem a quantidade de auxílios que a gente tem na 1-0. Mas de qualquer forma a gente está analisando a mudança de pista novamente, devido à segunda aeronave reportagem já com vento de cauda da 10. Porém, quando a decolagem de pouso estava da 28, duas aeronaves também reportaram vento de cauda. Então a gente está numa sinuca de bico aí. É, Salvador, é só para informação. Né? Gente, obrigado. Trânsito Salvador, então 3305, formação Bravo, autorização Recife. 305, aguarda só 1 minuto 4. Mais 888, chama a torre 1895. 1895, né? Agora 313, livre pouso de correção, decolado aos 56, contorno 201. 01, boa. Salvador, boa noite. O gol 1888, passando ainda a serra. 1888, continua a aproximação, aguardando o pistoleiro. Cheque trem. Está embaixo para baixo. Tanto radar, voo 360, via da El. 360, da El, chegando 6398. 8, traço do novo estado. Forma o vento é de 290 graus, 3 nós, ajuste 1-0, 1-5. As duas últimas aeronaves que pousaram reportaram 5 a 6 nós de cauda. Porém, A gente também teve esse reporte efetuando pouso de decolagem com a pista 28. A pista molhada, o ajuste é no 0 no 5, voo no 888. Valeu, pouso no 224, torre 1895. 895, Oxené, 6224. Boa noite, Oxené, 6224, na sua escuta. 224, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Informo que estamos operando com a pista 10, porém, estamos recebendo vento de causa aqui de 5 a 6 nós. Aguardando a pista livre. Ciente, Oxené, 6224. Boa noite, 88, livre pouso. 300 graus, 03 nós, o ajuste no 0 no 5. Livre pouso, 88. 340. A gente aguarda no copo, é o número 2, 38 no 5. 4980 da Azul, mais curto. Na escuta, o Azul 4980. A Infraero já mandou o operador de Finger, confia. Até o momento, o Finger está acoplado na aeronave. Gente, a gente vai informar aqui de novamente. Gente, a aeronave vai parquear no 07, após estar livre, iniciar o pushback e acionamento no 09, o azul 4980. Após o acionamento da aeronave na 07, está livre o push do 4980 na nossa. Voo 1888, seu solo 58, direito no 211 no solo. Na final pegou vento de 7 a 8 de cauda, cara. Gente, vamos mudar a pista novamente para 28. No 888, direito no 219. 219, é isso? No 219. 219, obrigado. 6244, Oxinéia, na escuta? Positivo. Copiou a aeronave da Gol? Afirmativo, senhor. Gente, prossiga com cautela livre pouso. Vento 290 graus, 2 nós agora. É o que temos agora na nossa display aqui, 1015 no ajuste. Sim, 6224, livre pouso, pista 190. No 888, informo que no nosso sistema aqui a gente encontra dois nós de cauda, e por isso que a gente optou pelo uso da 28. Perfeito, foi só para informação mesmo. Aguarda um minuto, confirma a aeronave? Azul 2774. 2774, aguarda um minuto. Solo 3305, se possível, solicita a decolagem da pista 90. Gente, o vento agora é variável com 3 mais. Será efetuada a cópia em mais 30 segundos com a pistão no zero. solo ao 02, direito no 211. Confirmando, é o Oceanem 6224, direito no 211. Oceanem 6224, é a torre? Afirmativo, senhor. O 211 no Livran pegou 4 nós de cauda e tem performance para decolada 10. Certo. Para o táxi azul 4980, alterna Natal, 45 autonomia, a bordo 96. Gol no 888, mantém a posição? É, mantém a posição, gol no 888. Poderia confirmar o azul 4980? 4980, pronto, o táxi, alterna Natal, 45 autonomia, 96. Gente, autorizado o táxi até o ponto esperado 110, torre no 8, decimal 95, ajuste no 014, confirmando no 015. Resultado no 015, táxi livre e com a torre 108.95, pronto, ponto esperado. É, componente de cauda com 4, tá tranquilo. Gente, a gente optou pela 28 devido a gente optou pela 10 devido a 28 também tá operando com vento de cauda aí, pra gente ficar melhor com a 10 mesmo, devido aos auxílios. Mas a gente vai manter a 10 então. Ok, graças, chamará o 6224. Bom, boa noite, o Chiné 6224, Livrona, se escuta. 6224, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. 3305 é tua, é o solo? 3305 autorizado Recife via DCT Aracaju, restante conforme 330 nível, Puca, Jama, Aracaju a saída, decola da pistão no zero com curva esquerda, código é o 5467, o controle 208. Autorizado conforme Recife nível 330, DCT direto Aracaju via Puca, Jama, Aracaju, decola da 10, curva esquerda forte. Aciona 5467, controle 208, 3305. Na direção 246. Deixa eu ver. Azul 5001. Gente, aguarda um minuto, número 2 para cota. Com azul. Afirmativo, autorizado prosseguir. É, autorizado prosseguir para o 06, boa noite. 6224, segue a retaguarda do Bang da Rua à sua frente, seu portão 03. Portão 03, Oxane, né? 6224. Só 2-3305, pushback sonamento, pois não. Aguarda um minuto, da 3305, a aeronave da Rua vai passar a retaguarda e a aeronave da Oxane vai ingressar via Juliette. Será autorizado em seguida. Sem problema, Brenda. Vamos estar confirmando o TAM 3895 no box 03, está aguardando a cópia. Gente, o 03 vai aguardar um pouquinho para início de cópia, eu vou pedir para o Oxenem manter a posição. Oxenem é 224, mantém a posição antes da Juliette. Ok, senhor, está autorizado, agiliza o 6224, já está atrasado. No 0. Nada, só um minuto que eu vou coordenar com a infraero um outro portão. Ok. Azul, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 300 graus, 4 nós, ajuste no 0, no 5, com 4 de cauda. Azul, 4 nós, 8, 0, a linha decola no 0. O zero solicitou que o 6224 mantivesse a posição para aguardar o 03. Positivo, né? Se escuta o 6224. Tá 3895, pronto, 4. Prossiga, tá 3895. Tá 3895, autorizado Guarulhos, via peso 1-0, Taubaté, 340 nível. Saída da El, Leda, Mótima, decola da 1-0 com curva direita. Seu código é o 5452 e o controle 1208. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, na pressão do 10, Taubaté. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda Mótiva, 5452, zona 208, na 3895. Ciente da 3895. Confirme pronto, pushback acionamento? Afirma no 03. Da 3895 no 03 está livre, chama o táxi. Aciona a reporta táxi, da 3895. Da 3305 é o solo? Prossiga. Simultâneo com a aeronave da companhia no 03, está livre no 05, chama o táxi. Ok, simultâneo com 03, chama na táxi, da 3305. Ué, pista 10? Afirmativo, pista 1 ou 0. Obrigado. Da 3305 ao solo? Prossiga. Nós temos agora 290 graus com 5 nós. Deseja a decolada 28, confirma. 0 da 1 no 0 mesmo, senhor. Obrigado. Seguinte. Azul 4980, decolada 08, controle 208. Bom voo. 208, azul 4980. Boa noite, Salva. É o voo 1170, temos a informação para. Estamos cruzando 1170 para 1150. 1170, voo em cima, dita 2 mil pés, ajuste no 095. Zona 2000 pés, 1095. Controle Salvador, azul 984980, decolou na PUCA, na sua escuta. 4980, contato radar via PUCA, Salvador 330. Subindo ao 330, azul 4980. Localizador 10246, gol. 1246, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 246. Sur, 1246, sinal no 0. 1246, continue a aproximação, cheque o trem, forma o pistão no 0 molhada, porém não chove sobre o campo. O ajuste 1095, o vento é 300 graus, 4 nós. O ajuste 1015. Ok, chamaremos, trem baixo, gol 1246. 1246, tráfego do estado, livre pouso, pistão no 0. Vento 300 graus, 04 nós, ajuste 1015. Livre pouso no 0, no 0, no 5, gol 1246. 01 correto, chama pronto, botão 1. Salvador, stand 3305 para o táxi. 171 a bordo, Natal, autonomia 330. Bem, stand 3305, aguarda para início de táxi. Senta. Posição 3895 acionou para o táxi. 1970, 3 horas e 40, alterno Galeão. Ciente, tá 3805, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, tarde, ponto zero, no 845. Obrigado, boa semana. Oxenei 6224, segue aeronave da TAM até o portão 03. Segue aeronave da TAM até o 03, o 6224. TAM 3305, vai aguardar o táxi da aeronave da Oxenei à sua direita, após prossegue com o número 2, ponto esperadão no zero. Ciente, aguardo o Oxenei à direita, posso fazer o número 2, TAM 3305. No 246, solo 13, direito, no 211. 211, 246. Salvador, boa noite, SAM 38 no 5, ponto espera no 0 pronto. 18 no 5, autorizado a alinhar e manter o no 0. Alinhe e mantenha o no 0, SAM 38 no 5. 46 Alfa, reporte, confirmando Alfa, Juliette, portão 02. Ok, segue Alfa, Juliette, para o 02, o gol na 246. 4980, chame centro, Recife, referência 12685. 2025 com Recife, Azul, 4980. Controle, o Alfa Juliette Romeu, lá no ponto ideal. Sim. O Alfa Juliette Romeu, lá no ponto ideal, descida. Precisa descida até 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 2 mil no 0 no 5, Romeu. Livre decolagem da 1 a 0, vento 300 graus, 4 nós, ajuste no 0, 1 a 5, com 3 de caldo. Livre decolagem 1 a 0, tá 38 no Solo Salvador, Azul 2774, ponto para Copa. Confirme. O Azul 2774, ponto para Copa. 2774, aguarda só um minuto. Prepara Dael Leda, confirmando. Saída Dael Coral. Dael Coral, aguarda autorização. 2774. 305, autorizado alinhar e manter o no zero. Alinha e manter o no zero, 3305. 3815, decolado aos 16, controle 1208. 1208, obrigado, boa semana. 3605, autorizado a alinhar e decolado 10, vento 300 graus, 5 nós, 810, 15. Livre ingresso e decolagem aqui, estou no 0. 1015, está 3305. Sem pé. 38 no 5, contato radar, subou 340, direto Leda. Direto Leda, 340, tá 38 no 5. 38 no 5208. 5, contato radar, sobe 330 via PUC. Sobe 330 via PUC, essa 3305. 305, controle 208. Estabilizou o gol 1170. Sobre a torre 1895. 118? 95. 95, obrigado. Boa noite, gol 1170. 1170, boa noite. Cheque o trem. Vento em Salvador, 280 graus, 04 nós, o ajuste no 0 no 5. Gente. Salvador, 3895, solicita direita proa 220 por 15 milhas. Prossiga, senhor. Autorizado Porto Seguro via Golf 677, Raíra, restante conforme. E 180. Decola da pistão 0 com curva direita. Saída é a Coral. O código é 5475, controle 1208. Autorizado 180 para Porto Seguro, declarado 10, Coral, curva à esquerda, 547, transporte ao controle 2018. Solo azul 2774. Afirmativo, correto, chama pronto, é moto 3 do pátio 3. Afirmativo, só confirmando, decolagem no 0. Afirmativo. O vento está variável agora com 3 nós. O senhor deseja a decolada 2-8? 1-0 mesmo, senhor. Reportará para o disco de pushback naturalmente. Sente. 28 no 5, chame Centro Recife, frequência 13325. 3325, graças, boa noite. No 70, solas 23, próximo à direita, nudos 11, sol. Ono 2. Ono, ono? Afirmo. É. Salvador, é o azul 2774, multiplica somente parte 3. 2774, no 3 está livre, chama o táxi. Eu vou entrar o táxi, 2774. Tem uma rosa na vista de Alfa Juliette Romeu. Modifica, né, presente? Está presente, afirmativo. Ricardo, desce para 1500, chame a torre 11895. Valeu, muito boa noite. Prossiga, senhor, o nosso presidente. Seu portal agora é o 09. 09. O 3305 chama Centro Recife em 12685. 12685, 3305. Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, autorizado em curtar, reporte sobre a vertical da Enrimar. O vento é 300.049, hoje no 095. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, confirma o pátio. 4-4, largada 10. Gente, livre pouso, pistão 1-7. Reporte visual com campo. Romeu. Para Mitritac, o azul 2774. Estamos com 2-0 a bordo, 3:45 de autonomia, alternado Salvador. Repouso, Alfa Juliette Romeu. Vento 300 graus 05 nós, 810 no 5. Alfa Juliette Romeu. Simão 95, ajuste no 0 no 5, azul 2774. Mitritac, ponto esperador no 0, 3995 e de 15 no azul, azul 2774. 6212, foi Luna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Quando Duna, na 0 no 5, descendo 2 mil pés, 6212. Fala, Chanel 6224, paciente da Bravo, solicito 230 Aracaju. 6224, Aracaju, aguarda só um minuto, prepara pro Cajamo direto. Já tô. Alfa Juliette Romeu, autorizado backtrack, seu solo de 29, táxi pela pista, recorte liberando, 17. Salvador, muito boa noite, Azul 2774. Ponto esperado no zero. Azul 2774. Informo que agora o vento é de 290 graus, 05 nós, ajuste no zero no 5. Confirme intenções. Decola da 10. Gente, autorizado a alinhar e decolar da 10. Vento 290 graus, 05 nós, ajuste no zero no 5. Ingresso, linha de cola, Azul 2474. Livre, chama o táxi, no 5001 no 01. Tchau, Fugilete Romeu, boa noite. Salvador, o gol 1868. Tá voando com 259 na proa de Mário. 7868, voo ITAP, desça e mantenha o 050. ITAP 050868. 4, afirmativa número 2 para cópia. Prepara saída Pucajamo, Aracaju. 74, decolado 232, chama o controle, 208. 208, boa noite, obrigado. É 2242, Chané, pronto, cobre. Pronto. Autorizado Aracaju, via Golf 677, restante conforme. Nível 190. Saída Conde, decolando da 190 com curva esquerda. Código 5474, controle 1208. 4. 190, via Golf 677. Saída Conde, decola da 10 com curva esquerda, 5474, 1208. Correto, chama pronto no 03. Viu, 6224? Tinha copiado a saída Pucaracaju, saída Conde. Saída Conde, 6224. 224, chama pronto no 03. Nuno 34, autorizado Maceió, via Conde, o peso Nuno 7, Orago, restante conforme. 350 livre. Saída Pucajamo, Aracaju. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, o código 5503 e o controle 1208. Correto, chama pronto. No 02. Solo 6224, possibilidade da saída com o de 1 Alfa? Aguarde um minuto, vou coordenar com o controle Salvador. Ou a Puca Jama Aracaju é melhor pra gente. Conjuno Alfa autorizado então, 6224. Conjuno Alfa. A saída Pucajama Aracaju só a partir do nível 210. Ah, positivo. Grata informação, 6224. Zero um na borda, Cufê. Autorizado o táxi até a atmosfera do 1-0, torre no noite desse 1-5, ajuste no 0-1-5, azul 5-0-0. Ok, 1-0-5, autorizado o táxi até a atmosfera, torre no 1-8-9-5 ou 1-5? 1-1-8 decimal 9-5, torre. 1-1-8-9-5-0-0. Salvador, azul, 5001, quanto espera pra cá? Azul, 5001. Informo que o vento é 280 graus 04 nós, hoje chama 015. Confirma intenções, decolada 1-0. Afirmativo. Vente autorizado a alinhar e decolada 1-0. Vento 280 graus 04 nós, hoje chama 015. E decolagem. Alinhado. Livre alinhar e decolar 1-0, 5001.